Continuação do capítulo 11. Psicanálise das religiões e aspectos do cristianismo. Neste e nos precedentes capítulos sobre o cristianismo, dissemos que ele, além de representar a realização da ideia de Cristo na Terra, é também uma adaptação que o mundo, inimigo dele, fez para si de Cristo. Para compreender bem, observamos o caso sob vários aspectos, mudando os pontos de vista e de referência. Como sucede nas administrações deste mundo, os ministros tomam posse da propriedade alheia e, como se ela lhes pertencesse, utilizam-na para os seus próprios fins. Não seria possível que o homem, neste caso, como ministro de Deus, mudasse inopinadamente de natureza e atuasse de forma diferente. Concluímos, por fim, que nem por isto o cristianismo faliu, pois, apesar de tudo, ele cumpre a sua função. As conclusões são, portanto, otimistas e justificadas por três razões. Primeira, o cristianismo é um fenômeno em evolução. Portanto, o concebemos como um ideal de realização progressiva. Isto significa que ele poderá fazer amanhã o que não fez até hoje, superando o atual estado de hipocrisia e tornando-se verdadeiramente cristão. Não se trata, portanto, de falência, como pode fazer pensar o passado, mas sim de uma futura realização da ideia de Cristo. Segunda, a função do comunismo é levar o cristianismo de volta à sua verdadeira posição, estabelecida por Cristo, fazendo-o retomar o símbolo da cruz, que foi no passado substituído pela espada e é hoje substituído pela luta política e pelo poder econômico. Com isso, poderá surgir uma organização eclesiástica diferente no lugar da atual, ou então ocorrer uma renovação da atual, trazendo homens diferentes, que viverão o cristianismo como Cristo o concebeu, e não como uma adaptação distorcida. Terceira, conforme sustentamos nas páginas precedentes, o cristianismo, enfocado aqui no catolicismo, cumpriu e cumpre, apesar de tudo, a sua função civilizadora, pelo fato de acabar obrigando os mais astutos, que gostariam de se aproveitar da ideia de Cristo, a ficarem ligados a ela, condição esta que não pode deixar de educá-los à força, prendendo-os numa férrea disciplina moral. Cumprem-se assim as leis da vida, que querem a evolução. Portanto, a paixão de Cristo não foi inútil, e o fenômeno da descida dos ideais não deixa de se realizar. A falsificação alcança somente quem a pratica, e não quem obedece à vontade de Deus, que impulsiona o progresso. Os erros humanos podem retardar o caminho de quem os comete, mas não podem deter a marcha da evolução. Assim, nem Cristo nem a vida se enganaram. No fundo, a corrupção do ideal é um mal inevitável, uma vez que a sua descida ao nível humano é necessária para tornar possível o progresso dos menos evoluídos, sendo precisamente o fato de permitir este progresso que demonstra a utilidade deste mal. É assim que tudo está no seu respectivo lugar e se move em direção à sua finalidade. A descida dos ideais, apesar de tudo, funciona para a salvação do mundo. Procuremos agora enfocar o problema do cristianismo, observando-o particularmente sob vários de seus aspectos, tanto positivos como negativos, à semelhança de uma psicanálise. Isto nos permitirá compreender como surgiram e funcionam as várias formas de cristianismo, bem como as finalidades biológicas em função das quais elas existem, sejam como produto consciente ou subconsciente da necessidade de alcançar o objetivo mais urgente, que é a conservação do grupo. Veremos que elas, embora sejam uma contradição absurda perante a lógica do ideal pregado oficialmente, são coerentes perante a lógica das leis da vida, que impõem a luta pela sobrevivência a qualquer custo. Veremos assim, mais nitidamente, como a simbiose delas com o mundo maculou o ideal, submetendo-o às suas exigências materiais, e também como funcionam as leis que regulam a vida e a descida dos ideais no caso do cristianismo. Nosso procedimento permanece sempre orientado por um sistema científico-filosófico completo, que nos dá a razão de tantos fenômenos biológicos e psicológicos inerentes ao funcionamento da vida. Dissemos que a função das religiões é fazer descer os ideais à Terra, introduzindo e antecipando assim, num plano evolutivo inferior, as leis de um nível superior, para fazer a humanidade ascender até ele. Daí deriva a importância biológica das religiões, dada por esta sua fundamental função evolutiva. Então o trabalho que as espera não é somente levar a animalidade humana ao nível do ideal, mas também adaptar o ideal à animalidade humana. Estas adaptações são o preço a ser pago pelo sistema ao antissistema, para que este lhe permita entrar e permanecer no seu terreno, o mundo. Isto pode representar, em relação ao plano superior, um processo de degradação por retrocesso involutivo, mas, em relação ao plano inferior, significa um avanço. Assim, a superação da animalidade não se pode obter senão por meio deste contato entre os dois termos. Mas eles são antagônicos e, portanto, lutam entre si, cada um procurando destruir e eliminar o outro. É assim que o primeiro ato do antissistema, quando entra em contato com o sistema, é tratar de emborcá-lo para submetê-lo aos seus fins terrenos. O ideal desce do sistema para levantar em direção a ele o antissistema, cuja resposta é tratar de rebaixar o sistema ao seu nível. Assim nós explicamos o comportamento das religiões. Cristo não aceitou adaptações, recusando-se a pactuar com o mundo. Então o mundo matou e expulsou Cristo, que foi viver em outro lugar. Mas os seus ministros e seguidores, uma vez que deviam continuar a viver na Terra, curvaram-se para pactuar com o antissistema. Desde que o inimigo deixasse, de alguma forma, o ideal sobreviver no seu terreno, eles se adaptariam a conviver com o mundo, pagando com estas adaptações o direito de habitar uma casa alheia. Assim, o ideal, tratando de santificar o mundo, e o mundo, tratando de corromper o ideal, podem conviver. Portanto, a posição das religiões perante as leis da vida terrena é clara. Explica-se assim o fenômeno do não cumprimento dos princípios de Cristo por parte dos seus representantes e seguidores. Nem mesmo o cristianismo podia colocar-se fora das leis biológicas vigentes. Se os anjos querem viver no inferno, devem adaptar-se ao tipo de vida dos demônios. Caso contrário, têm que ir embora. Este é o evangelho reduzido a doses homeopáticas. Observando a vida, o que encontramos nela do princípio do desinteresse, da não resistência, do ama a teu próximo, etc. Eis um evangelho diluído nos opostos métodos do mundo. Sob aparências contrárias, domina o instinto gregário, o espírito de grupo, a organização de interesses de casta. Esta é a realidade subentendida que se presume e com a qual tacitamente se concorda. Caso surja alguém querendo atuar a sério, então tem lugar o choque, porque o mal-entendido é exposto, uma vez que os fatos não correspondem às teorias pregadas. Na realidade, o ideal de Cristo está longínquo e a classe social que o representa constitui, pelo contrário, um exército cuja luta se faz em primeiro lugar pela própria sobrevivência. Estamos na Terra e aqui este é o problema fundamental. Se não quisermos nos perder no irreal, a posição na Terra não pode ser colocada de outro modo. Somos constrangidos a isto pelas próprias leis da vida, que eliminam quem não as obedece. Disto nasce uma série de consequências. Em primeiro lugar, vem a necessidade de possuir, ainda que o Evangelho proponha o contrário, contradição que poderia autorizar alguém a criticar as religiões por tais adaptações, uma vez que assim elas não praticam o que pregam. Aqui fazemos tão só e imparcialmente uma observação. Tal acusação valeria se fosse feita por amor à virtude por parte de quem a apresenta. Mas que valor pode ter ela quando é feita por quem a prega e serve-se dela somente para apanhar em falta os outros, ainda que seja com razão, acusando-os com base na pregação realizada por eles mesmos? Serão estas acusações feitas com uma finalidade positiva ou têm como objetivo apenas demolir um rival? Eis que se recai no terreno da luta, da qual ninguém está isento. Então o Evangelho é transformado por ambas as partes numa arma de destruição a ser empregada no duelo, exigindo do outro, em nome de princípios, aquilo que mais importa para ambos, ou seja, uma renúncia que empobreça o seu antagonista e assim o elimine da vida. Então, se a acusação de mentira baseia-se na mentira, que valor pode ter essa acusação? Isto pode nos mostrar para que serve o ideal na Terra. Não nos iludamos. Mesmo para o triunfo de uma ideia na Terra, é necessário vencer no plano humano, porque em nosso mundo, só o vencedor tem o direito de estabelecer a verdade. O vencido é considerado culpável. Então, o ideal deve submeter-se às leis da Terra. Depois da necessidade de possuir, que é um indispensável meio de domínio, há a necessidade de conservar esta posse. A eternidade dos princípios tende a se concretizar numa eternidade de meios materiais, necessários para sustentá-los na Terra. Disto nasceu em várias religiões o Instituto da Castidade do Clero. Tendo em vista tais fins positivos, fez-se dele uma virtude. No entanto, sua verdadeira função é eliminar as consequências econômicas da procriação. Evita-se, assim, a perda da posse para o grupo familiar em detrimento do grupo eclesiástico, eliminando a obrigação de se deixar herança para os familiares, herdeiros legais, e mantendo, assim, o patrimônio na coletividade religiosa. Sem filhos, tudo fica dentro da organização eclesiástica. Desse modo, fecham-se as portas de saída, enquanto ficam abertas as de entrada. Na Terra, os grupos de qualquer gênero são rivais e estão em posições de guerra. Daí a necessidade de viverem coesos como soldados, sem carregar nos pés o travão de pesos mortos para arrastar, como são mulheres e filhos. Então o sexo torna-se pecado, porque tem como resultado a procriação de rivais pretendentes à posse. E isto principalmente no passado, quando eram desconhecidos os métodos de controle da natalidade, não havendo outro meio senão a castidade para evitar a procriação. Formou-se assim uma moral em função das leis da terra, onde a posse representa a base da vida. No passado, a conquista dos bens, mais do que por meio do trabalho, era feita através da violência, que os eclesiásticos eram proibidos de utilizar. Portanto, para lutar, não restava outro meio senão estas medidas. Por isso, devido às razões econômicas na luta para a conservação do grupo, nasceu a exaltação da castidade. Esta é a razão pela qual ela se tornou uma virtude, mesmo que biologicamente não seja. E tal renúncia poderia ser uma virtude se fosse útil à vida, na medida em que se realizasse em função de uma correspondente conquista espiritual. Na realidade, porém, não é comum acontecer que esta negação num nível mais baixo seja compensada por uma afirmação em um nível mais alto. Sucede, então, que para a maioria, composta de imaturos, tudo se reduz a uma limitação e não a uma criação e expansão. Assim, imposta à força por outras razões, a castidade, em vez de levar à sublimação, leva, pelo contrário, à hipocrisia, ou, o que é pior ainda, às substituições e desvios patológicos. Tal virtude baseia-se em necessidades práticas, e a ideia da catarse evolutiva, como fato excepcional, não basta para justificá-la. De tudo isto nasceu o espírito de sexofobia dominante no catolicismo. Compreende-se assim a razão pela qual, a partir de um evangelho nada sexófobo, insistiu-se tanto na castidade, enquanto passa-se indiferente por cima do assunto da riqueza, para o qual o evangelho reserva as mais duras condenações. A razão disto reside no fato de que o verdadeiro objetivo, ocultado no fundo, é a conservação do grupo, porquanto, para esta finalidade, a renúncia ao sexo representa uma ajuda, enquanto a renúncia à posse é um obstáculo. É por isto que tanto se insistiu em fazer da castidade uma virtude, apresentando-a como uma sublimação. Os dois impulsos, fome e sexo, são tão fundamentais que deram origem a dois biótipos, cada um especializado em uma dessas duas funções. O primeiro é o produtor de bens, que na luta pela sobrevivência está encarregado de defender a vida. Por isso ele é egoísta, apegado à posse, interessado, calculador, mas é também trabalhador e criador, embora o seja sobretudo para si, com egoísmo e avareza. Adora o Deus dinheiro, mas em compensação é casto porque é frio, de modo que, em se tratando de sexo, é virtuoso e puro. O segundo tipo é consumidor de bens e, na luta pela sobrevivência, está encarregado de continuar a vida. Por isso, é altruísta, desprendido da posse, desinteressado, generoso, mas também anda em busca do apoio material que o sustente para que ele possa cumprir o seu diferente trabalho. De fato, não sabe produzir, mas sabe amar e proteger. No sexo, ele é um pecador, mas em relação à riqueza, é desapegado e virtuoso. Temos assim uma divisão de trabalho, de aspectos e de juízos. No fundo, o primeiro é do tipo masculino, dominador, enquanto o segundo é do tipo feminino, obediente. Ambos empenhados, em duas formas diferentes, no mesmo trabalho da luta pela sobrevivência. Vemos prevalecer o primeiro nos países frios, onde essa luta é mais dura. Assim, ao norte da Europa, o cristianismo tornou-se rígido protestantismo, que, em vez do evangelho, preferiu a Bíblia, código de um povo guerreiro. O segundo tipo prevalece nos países cálidos, onde aquela luta é menos dura. Assim, nas zonas meridionais, o cristianismo transformou-se no catolicismo, que, sendo de caráter mais complacente, preferiu, em vez da Bíblia, o Evangelho, cuja base é o amor. Tudo isto constitui uma psicanálise das religiões, mostrando-nos uma realidade diversa, escondida sob as aparências. Quem olha em profundidade não se deixa enganar pela vestimenta exterior. O que conta perante a vida é a realidade interior, aquilo que realmente se sente e se faz, aquilo em que de fato se crê e não aquilo em que se diz crer. O mundo gosta de se cobrir de ficções, no entanto, elas nada mudam nem salvam. Somente se soubermos ver a verdadeira vida, que se oculta por trás destas aparências, poderemos compreender o que está sucedendo no mundo. Outro importante aspecto do cristianismo é representado pelo fenômeno do materialismo religioso. Isto se deve ao fato de que o homem, quanto mais primitivo é, tanto mais concebe as coisas de modo materialista, em função do ambiente terrestre, segundo o qual construiu a sua forma mental. Este modo tão comum de entender as coisas do espírito é devido ao grau de involução em que se encontra a humanidade, situada mais do lado do antissistema do que do lado do sistema, condição na qual o antissistema ainda prevalece sobre o sistema. Então, o ideal, para poder existir no mundo, é abaixado ao nível deste, sendo submetido a um retrocesso involutivo. Então, a forma vence a substância, que fica sufocada dentro dela. O homem, por comodidade, adapta tudo a si próprio, trazendo tudo ao seu nível. Por isso, na Terra, encontramos os atributos do sistema torcidos na forma de antissistema, razão pela qual, nas religiões, ao invés da espiritualização da matéria, vemos um processo de materialização do espírito. Ao invés de uma elevação do homem ao nível do ideal, vemos um rebaixamento do ideal ao nível do homem. O próprio cristianismo também seguiu, em alguns casos, esta tendência bem humana, pela qual as coisas do espírito são concebidas em forma materialista. Foi assim que a vitória de Cristo sobre a morte, com a continuação da sua vida, foi entendida principalmente no plano físico, como ressurreição do corpo. Mas Cristo não era o corpo, e sim o espírito, que não estava morto e que, tendo permanecido vivo, não tinha necessidade de ressuscitar para continuar a viver. Como se vê, o problema da ressurreição de Cristo foi apresentado em forma totalmente materialista, identificando Cristo com o seu corpo, como se fosse necessária a sobrevivência deste para que ele pudesse ficar vivo, quando, na verdade, a vida do espírito, na qual consiste verdadeiramente o ser, é independente da morte do corpo. Assim foi entendido o fenômeno da sobrevivência de Cristo, esquecendo-se que o seu verdadeiro ser é espiritual e não físico. O que desejamos ressaltar aqui não é a negação da ressurreição de Cristo, mas sim a afirmação de que não havia nenhuma necessidade da sua ressurreição corpórea para que ele pudesse permanecer vivo, como era necessário para ser vitorioso. Mas esta sobrevivência material era uma necessidade psicológica na mente dos seus seguidores para que eles pudessem ter a certeza, indispensável para eles, de que Cristo não estava morto, mas ainda permanecia vivo, de que ele não tinha desaparecido, mas estava presente para sustentá-los. Para quem vive no Espírito, esta ressurreição física passa para um segundo plano, porque se refere a um acessório transitório da verdadeira personalidade, que é eterna. Mas a lógica de uma mente materialista é diferente. O homem quer primeiramente satisfazer as suas necessidades psicológicas. Nós mesmos não choramos um defunto como morto? Assim, para os discípulos, Cristo era, antes de tudo, o homem que tinham visto morrer. Para que ele continuasse vivo, era necessário, portanto, fazê-lo ressuscitar como corpo. Os próprios hebreus, ao matarem o seu corpo, haviam desejado e acreditado poder assim matar Cristo, mas não fizeram outra coisa senão libertá-lo de uma pesadíssima vestidura. Porém, uma vez destruída sua veste, que todos consideravam ser o próprio Cristo, era necessário ele ressuscitar vestido com ela, para que essa gente pudesse acreditar que ele ainda estava vivo e voltava para o céu com o seu próprio corpo. Com a mesma forma mental materialista, foi concebida também a Eucaristia, por meio de uma interpretação no sentido concreto das palavras de Cristo, querendo lhe dar um corpo como se ele, sem esta forma material, não pudesse existir entre nós. Eis a matéria trazida de novo a primeiro plano. É evidente que Cristo não necessita dela para estar presente entre nós. Quem tem necessidade dela é o homem, que não sabe conceber a existência sem uma forma material. Claro que toda forma mental quer estar atendida nas suas exigências. No entanto, corresponderia bem mais à verdade libertar-se desta ideia materialista de que para Cristo poder estar presente, seja indispensável uma forma material, de que ele possa estar presente somente na hóstia, não lhe sendo possível estar fora dela. Com isto, não queremos dizer que ele não esteja na hóstia, porquanto isto é necessário para satisfazer a necessidade da mente humana de localizar o Espírito, reduzindo-o na dimensão espaço. Dizemos isto sim, que o Espírito está livre destas materializações e que Cristo está também presente em qualquer lugar onde haja uma alma capaz de compreendê-lo e amá-lo. Cristo, tendo entendido tal necessidade psicológica do homem, ofereceu pão e vinho como formas materiais necessárias à concentração do pensamento, para facilitar assim a sintonização espiritual. Interpretar este fato como uma transformação do pão e do vinho em carne e sangue pode gerar mal-entendidos. Dizemos isto devido à forma mental materialista, que chegou a procurar em laboratório a prova desta transformação. Tratando-se de fenômeno espiritual, tal intento foi um verdadeiro absurdo, encontrando, portanto, um resultado negativo. É necessário, no entanto, reconhecer que a ideia tem que servir à maioria, da qual não se pode exigir além de um certo limite. A espiritualização é progressiva, tal como a evolução da qual ela faz parte. Se a religião quer cumprir a sua missão, deve adaptar-se às necessidades da maioria. Ora, não se pode negar que para os milênios passados algum progresso foi realizado. As relações entre homem e Deus, antigamente, eram concebidas apenas antropomorficamente, refletindo a relação entre servo e amo, na qual, através de ofertas e sacrifícios, o servo procura conquistar favores do amo. No princípio, estas ofertas eram vítimas humanas, escolhidas provavelmente com a intenção de saciar a fome de um deus antropófago. Depois, sacrificaram-se animais, que eram consumidos pelos ministros de Deus. Com o cristianismo, o sacrifício tornou-se simbólico, sem derramamento de sangue, mas ainda ligado à matéria. Com a evolução, este processo de purificação continuará, espiritualizando-se ainda mais. Mas eis que, por esta razão, o valor da Eucaristia não cessa. Basta mantê-la no seu terreno, que é espiritual, em vez de pretender fixá-la em formas materiais. Então a existência de uma vestimenta exterior na dimensão espaço, perceptível aos sentidos, que são instrumentos do espírito, continua sendo uma necessidade, mas tão somente como um meio para cumprir uma função espiritual. Não estamos dizendo heresias. Nesta nossa época de atualização, já há teólogos admitindo que, quando se fala da misteriosa mudança do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo durante a missa, Mysterium Fidei, a transformação essencial, mais do que na substância dos elementos, reside no significado. Então a função da hóstia não é tornar-se carne, mas sim constituir um ponto de convergência psicológica no qual o crente focaliza e concentra a sua fé. E é imenso o poder criador da fé. A forma mental humana, instintivamente materialista, tem necessidade destes apoios no sensível e concreto, e é isto que lhe é concedido dessa maneira. Mas é necessário dar a eles o seu verdadeiro valor, que é ser um meio para fins espirituais, e não transformá-los naquilo que não são nem podem ser. Estamos no terreno exclusivamente espiritual, que é de substância mental. Neste plano, as coisas em que cremos existem. É uma existência feita de pensamento que acaba depois por se tornar material, porque a semente da realidade exterior está no interior. Nada disto exige qualquer deslocamento na forma exterior. Ela pode ficar tal como é, com o valor de forma, sem assumir exclusivamente o de substância. A função criadora do ato material da comunhão baseia-se, então, não tanto na transubstanciação, mas principalmente na formação interior da imagem de Cristo, que pode assim, localizando-se na hóstia, tomar forma mental e chegar a existir no plano do Espírito. Apoiando-se neste centro de focalização psicológica, canaliza-se e, com a repetição, estabiliza-se uma corrente de pensamento orientada em direção a Cristo, cuja figura, assim, é construída como uma realidade interior da alma do fiel. Tudo isto faz parte da técnica construtiva da personalidade por meio da aquisição de novas qualidades, conforme o método dos automatismos. Assim, o fenômeno é visível em toda a sua estrutura e funcionamento, sendo possível, desse modo, de uma forma racional e aceitável para todos, observar-se como ele alcança os seus fins. Deste modo, então, o fenômeno espiritual da união com Cristo pode assumir o significado positivo da identificação com um modelo de vida superior, fato que não tem mais o aspecto, como pode ter para alguns, de fantasia e de místico, mas que representa o fenômeno biológico da maturação evolutiva, de caráter positivo, inegável pela ciência. Pode-se chegar assim, com esta técnica psicológica, a assumir formas de vida mais elevadas, antecipando-as por meio da descida dos ideais, para fazer delas um meio capaz de realizar a evolução. Trata-se, então, não só de uma prática religiosa, mas também de um trabalho ascensional que se cumpre apoiando-se numa posição biológica mais avançada, representada pelo modelo ideal. Trata-se de um problema que não somente diz respeito às religiões, mas também é fundamental para o progresso da vida. Na sua vastidão, esta questão exorbita os limites de uma regulamentação humana voltada para as finalidades de uma determinada religião ou casta eclesiástica. Para as almas prontas, a imensidão de Cristo não resiste mais dentro do cerco das formas, então explode e as transborda, rompendo os diques postos para as massas pela mecânica das religiões. Assim, por cima de todos os poderes humanos e das limitações estabelecidas pelos seus representantes, é o puro poder do Espírito que triunfa com Cristo. Pode parecer que estas observações se propõem a destruir os velhos castelos da fé. No entanto, elas têm uma finalidade construtiva, tentando substituí-los por algo sólido, baseado na realidade biológica, num momento no qual esses castelos estão caindo por si só. A época da fé cega e da religião por sugestão terminou. Hoje, o que não é claro e comprovado é deixado de lado. Além disso, estes escritos não são dirigidos às classes sociais que só pensam por sugestão, nem são perigosos, pois se dirigem, pelo contrário, às camadas sociais superiores, que pensam, avaliam e têm o dever de compreender, para assumir as próprias responsabilidades. Do seu lado, a classe sacerdotal, apesar de tudo, soube cumprir a sua função, que era fazer descer e fixar na terra o ideal de Cristo, embora apenas na proporção em que a vida podia absorvê-lo nessa sua fase de evolução. Portanto, o objetivo, que durante aquele período de tempo devia ser alcançado, foi atingido. Não há, portanto, razão para se escandalizar, porque o resultado, que devia manter-se proporcional ao próprio grau de evolução, não podia ser diferente. Uma vez que a consciência estava em formação, não importava que o indivíduo fosse usado como instrumento através do inconsciente, pois, independente da forma como se tivesse de resolver o problema, o objetivo era resolvê-lo. Assim, deixou-se funcionar o espírito de grupo quando isto servia para mantê-lo de pé, atendendo assim a necessidade de garantir a presença do ideal na Terra. Deste modo, a vida permitiu que o grupo ficasse envolvido em superstição, fanatismo, dogmatismo e sectarismo, pois, de qualquer modo, ele se libertaria no futuro destas escórias. Apesar de tudo, foi sendo realizado um trabalho de evolução, ainda que num baixo nível biológico. Um ideal cristão íntegro, aplicado de repente, haveria queimado tudo, e sendo desproporcional à receptividade humana de então, teria sido destrutivo ao invés de construtivo. Ele devia colocar-se a serviço do homem a fim de que o homem se colocasse a seu serviço. Para que o homem possa subir, o ideal deve descer, porque embaixo o mundo tem as suas leis e exigências, que também existem no alto. Assim o homem faz na terra construções a serviço do ideal, mas as utiliza também a seu serviço, habitando dentro delas e fazendo ali o que quer. Tais posições são fixadas e codificadas em leis, instituições e hierarquia, com prerrogativas por toda a vida, inseparáveis de lugares e pessoas. A vida tolera tudo isto enquanto lhe sobra uma margem útil para os seus fins evolutivos. Mas quando a matéria substitui o espírito e o mundo chega inclusive a sufocar o ideal, porque o hedonismo do grupo prevalece sobre o cumprimento da sua função, então a vida, na sua marcha progressiva, irrompe, arrastando e destruindo aqueles que deixaram de ser instrumentos para se tornarem obstáculos. Se as posições, a fim de perdurarem, foram indissoluvelmente ligadas às pessoas e não há outro modo de se libertar dessas posições, então, junto com estas, liquidam-se também essas pessoas. O que garante a continuação de uma posição é o cumprimento de uma função pela qual ela existe, e não a sua inamovibilidade. A vida sabe varrer bem tudo o que vai contra os seus fins. Isto sucedeu com a monarquia e a aristocracia por meio da Revolução Francesa e depois com a Revolução Russa, podendo suceder também com qualquer instituição que resista à vida, cuja inabalável vontade é avançar. Devido à técnica da evolução, o grupo eclesiástico não pode deixar de se encontrar suspenso entre o divino e o humano, ficando inserido dentro do dualismo ideal-mundo e envolvido na luta entre estes dois termos opostos, na qual deve empenhar-se para vencer e progredir. No entanto, para sobreviver na Terra, o grupo tem que defender sua autoridade e posições terrenas, mesmo que isto signifique contradizer-se e opor-se ao ideal. A luta do anjo é para transformar a besta em anjo. A luta da besta é para transformar o anjo em besta. A lei do amor deve conseguir implantar-se no seio da lei do egoísmo para ser praticada por quem ainda pertence a esse plano. Em semelhante ambiente, do qual os ministros de Deus são frutos, não se podia construir uma religião diferente. Era necessário utilizar o material humano existente, pois não se podia importá-lo do céu. De resto, com uma super-raça, o ideal já estaria realizado e não teria mais uma função civilizadora a cumprir, ao contrário do que sucede quando desce a um nível inferior. Tal é a engrenagem das leis biológicas e da sua técnica funcional. Uma vez que se queria a permanência da ideia de Cristo na Terra, tinha-se que degradá-la para adaptá-la a tal ambiente, porque sem um retrocesso involutivo, o ideal não é aplicável em nosso mundo. Eis o que significa tomar corpo na forma concreta de uma religião. Trata-se de degradação do ideal, mas é também sublimação da animalidade humana para se encontrarem no meio do caminho, que é de ideal degradado e de animalidade sublimada, uma posição híbrida, que parece contradição e mentira, mas que também é a aproximação de extremos opostos e trabalho de transformação do mais baixo, para que ele alcance um nível mais alto. Assim, em vez da elevação do humano até o divino, frequentemente chegou-se somente ao abaixamento do divino até o humano. Na Terra, o ideal não podia tornar-se senão um instrumento de luta, que é aqui quase uma necessidade. Deus está no alto, longínquo e invisível. O mundo está próximo e tangível, com as suas exigências terrenas materiais. A lei da vida é utilizar tudo para a própria conservação. Para ela, no nível humano, é lógico que o ideal deva ser usado primeiramente como artifício para viver na Terra, e não como esforço para subir aos céus. No plano animal humano, o ideal, por ser uma exigência para se viver segundo as leis de outros mundos, demasiado diferentes do nosso, torna-se um absurdo e uma loucura. Aqui, a existência é luta para viver e a sublimação é utopia perigosa. É mais fácil defender-se do que subir. Não há margem para superações evolutivas. Se quisermos fazer uma ideia da estrutura do biótipo situado no polo oposto, o polo do espírito, basta observarmos a figura de Cristo. Nela encontramos qualidades de doçura feminina, mas não ao nível sexual, e sim ao nível da bondade e do amor espiritual. Encontramos também qualidades de energia masculina, mas não ao nível de força para submeter egoisticamente, e sim ao nível da potência de espírito para ajudar, qualidades que estão no plano do super-homem e não do homem. As reações de Cristo foram de fato coerentes com essa sua natureza. Daí o mal entendido com seus contemporâneos. Judas atraiçoou Cristo porque estava provavelmente revoltado pelo fato de ver que o seu chefe, ao invés de rico e poderoso, como ele exigia que fosse, era somente bom, o que para ele significava ser inepto. Também os crucificadores de Cristo lhe diziam, abre aspas, se é verdade que és poderoso, salva-te. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Fecha aspas. O mal entendido é o mesmo. Para todos eles, o valor e o poder que Cristo atribuía a si devia consistir numa prova de força no nível humano terreno. Para eles, a potência espiritual não tinha sentido, porque não servia para nada. Era loucura de sonhadores. Eles pensavam, então, para que servia ele ser Deus se agora se deixava matar? Eles não podiam compreender esse outro tipo de poder super-humano, que faz do vencido de uma hora e de um pequeno grupo de homens os vencedores nos milênios, estabelecendo o chefe espiritual da parte mais civilizada da humanidade. Somente o que serve para viver vale no mundo, que por isso transforma tudo para sujeitar tudo às suas necessidades. Também por isso, Cristo foi entendido sob duas formas diversas pelas duas raças que o aceitaram. Temos, com efeito, o tipo de cristianismo latino, dado pelo catolicismo, e o tipo de cristianismo anglo-saxônico, dado pelo protestantismo. Assim, Cristo foi entendido de forma diferente pelos dois grupos, segundo a natureza de cada um. O mesmo sucedeu com o comunismo, que se dividiu em dois, o russo e o chinês, cada um dos dois povos entendendo e usando essa ideologia a seu modo para os seus próprios fins. A contradição entre ideal e realidade desaparece quando se entende o ideal como uma meta ainda a alcançar, e não como um estado já realizado que deveria existir. Então, a religião já não é contradição, mas sim um processo evolutivo em ação, aproximando-se continuamente de Cristo. Para quem está mais avançado, parece não cristão aquele que se encontra mais atrasado, mais longe de Cristo. Mas há também quem se acredite bom cristão apenas porque segue algumas práticas exteriores, embora nem suspeite o que significa ser cristão. Cada um entende Cristo segundo a própria natureza e amplitude de visão, aproximando-se da religião conforme as suas capacidades e utilizando-a a seu modo, alguns para se santificarem, outros para mentir e desfrutá-la, uns para se salvarem e outros para se perderem. Cristo pode ser usado também em sentido contrário, para descer, ao invés de para subir. Há praticantes fervorosos e crentes ortodoxos que, substancialmente, são piores que muitos ateus honestos e sinceros. Para compreender o cristianismo, é necessário entendê-lo como um edifício não já construído, mas sim em processo de construção, como uma perfeição a alcançar, um ideal em marcha, um plano de trabalho ainda a cumprir, cuja realização está situada no futuro. Esse ideal enxerta-se gradualmente na vida. Se atualmente ainda triunfa a imperfeição humana, caminha-se, no entanto, para a perfeição evangélica. Se no homem ainda predomina o animal, o anjo o espera no futuro. O valor do cristianismo é dado pelo grau de concretização do ideal alcançado na Terra. Ele deve ser julgado em função do trabalho evolutivo que ele já cumpriu e do trabalho evolutivo que ele se demonstre capaz de cumprir no futuro. Assim, contradições, adaptações e enganos ficam explicadas e justificadas perante as leis da vida. Pode-se dizer, então, que o cristianismo, mais do que uma realidade, é uma esperança. No estado atual, as massas aceitam o ideal porque o colocam a serviço das suas necessidades. De Cristo, a vida tomou o quanto lhe servia para satisfazer a sua necessidade de evoluir, que constitui precisamente a sua função fundamental. Deste modo, o mundo adaptou Cristo a si como melhor lhe convinha, mas com isto, Cristo, por sua vez, entrou e instalou-se no mundo para adaptá-lo a si e transformá-lo a seu modo. Sucedeu, no entanto, que o mundo, enquanto tratou de adaptar Cristo para seu próprio uso, também teve que se transformar um pouco para se avizinhar dele, considerando-o um modelo a ser seguido e vivido. Esta coabitação na Terra obrigou os dois termos a se avizinharem, permitindo desse modo que o ideal cumprisse a sua função, que é realizar a evolução. Não há dúvida que a vida alcança este objetivo. A semente adapta-se ao terreno, mas também o utiliza para se desenvolver. Entre o ideal e o mundo há luta, um para vencer o outro, mas há também colaboração com uma finalidade comum, que é evoluir. Para que possam exigir do homem o esforço de ascender a formas superiores de vida, os ideais devem satisfazê-lo em suas exigências atuais. E para que possam induzi-lo ao esforço de criar um futuro maior, devem ajudá-lo a viver no seu presente. Em resumo, Cristo devia adaptar-se e oferecer também uma utilidade imediata que satisfizesse um pouco o mundo. Para tornar possível a redenção, o evoluído deve descer ao nível do involuído. Assim, Cristo desceu verdadeiramente, avizinhando-se do homem e permitindo que ele o utilizasse para si a seu modo. Isto é intoxicação do ideal, mas é também uma forma de casamento com ele. Então, tudo que é evoluído, portanto positivo, poderoso e fecundo, vai para diante e arrasta consigo tudo que é involuído, portanto negativo, débil e infértil, a fim de fecundá-lo e levá-lo mais para frente. Temos assim o iniciador evoluído e os seus seguidores menos evoluídos. Neste jogo de adaptações, podemos ver como o homem se satisfez buscando tirar proveito de Cristo. A primeira satisfação que o homem procurou em relação a Cristo foi matá-lo, mas não sem antes torturá-lo. Para eliminar um inimigo, basta matá-lo. Mas aqui há um desabafo de sadismo, próprio da natureza humana. Isto, até tempos mais recentes, foi feito em nome da justiça. A sociedade tem direito à legítima defesa e, por isso, à eliminação ou isolamento dos criminosos, mas não tem o direito de se tornar cruel, o que é apenas prova de ferocidade. No passado, fazia-se das execuções um espetáculo público, com o pretexto de que assim adquiririam uma função educativa exemplar. Uma vez cumprido o primeiro disparate, a humanidade, durante 1000 anos, gozou com a sádica recordação. O que pode ter de espiritual e de elevação para a alma esta reconstrução mental de tamanha tortura física? Não se pode compreender. Não obstante, a literatura religiosa aperfeiçoou em todos os detalhes tais descrições. Isto mostra em que forma negativa o homem vê o triunfo do espírito, apresentando-o mais como uma perseguição ao corpo do que como uma elevação da alma. Estamos nos planos inferiores da evolução, nos quais o subconsciente manifesta-se, afirmando que, abre aspas, a tua morte é a minha vida, fecha aspas, e com isso, demonstrando que o triunfo vital está precisamente na morte alheia. A seguir, a paixão de Cristo foi utilizada pelos cristãos para alcançar outra finalidade, na qual eles, proclamando-se inocentes, desabafaram então seu instinto de agressividade, lançando sobre outros a culpa do delito de terem crucificado Cristo, sejam eles romanos, pagãos ou hebreus deicidas, pois tratavam-se de inimigos do próprio grupo, uma vez que seguiam outra religião. Mas não será que todos pertencem à mesma humanidade? Culpar os outros não tira a própria responsabilidade, tanto mais que na Idade Média, todos, mais ou menos, fizeram ainda pior. É sempre o mesmo homem que, com os mesmos instintos, faz as mesmas coisas. Por último, a paixão de Cristo foi utilizada ainda de outra maneira, servindo para explorar o esforço alheio a fim de gozar de vantagens não merecidas, pois não haviam sido ganhas com o próprio esforço. É certo que biologicamente isto pode ser justo, mas somente no nível do involuído, como um meio para obter, em benefício próprio, a maior utilidade com o mínimo esforço. Então, quando a parte ofendida cala-se e não apresenta qualquer reação para temer, tal como Cristo fez, não há qualquer razão para deixar de tirar proveito. Assim formou-se e permanece o mito da redenção obtida gratuitamente, segundo o qual Cristo, com a sua paixão, pagou nossos pecados, permitindo que o homem se salvasse sem esforço, ficando comodamente redimido por dores alheias, em vez de pelas suas próprias dores. Além de conveniente, é prova de habilidade saber utilizar também com esta finalidade a infinita bondade de Deus, que se prestaria amavelmente ao jogo, enviando o seu único filho para colocá-lo a serviço do homem, que certamente seria merecedor disso por ser considerado o mais alto produto e objetivo da criação. O que importa se, pelo contrário, a justiça exige que os erros de cada um sejam pagos com suas respectivas dores e não com as dos outros, quando este segundo sistema é muito mais cômodo? Eis que o homem colocou Deus a seu serviço, encarregando-o do trabalho de pagar seus próprios débitos para polir a sua alma. Depreende-se daí o tamanho do egoísmo, do orgulho e do espírito de domínio que está aninhado dentro do subconsciente humano. Lamentavelmente, para o homem, as coisas não são como ele acredita que elas sejam. Deus deixa tudo andar. Mas isto não evita que, na realidade, quem erre pague, porque isto é necessário para aprender, não havendo escapatórias. Cristo não sofreu para pagar em nosso lugar, mas sim para nos mostrar, com o seu exemplo, como cada um de nós, cada um com a parte que lhe diz respeito, deve pagar com a sua própria paixão. Cristo nos fez ver qual o caminho que devemos percorrer para nos redimirmos. Por isso devemos imitá-lo, fazendo nós mesmos aquilo que ele fez, e não só contando sua vida ou tratando de explorá-lo. A ideia de Cristo é uma semente viva enxertada no sangue da humanidade, querendo crescer e dentro dela tornar-se grande para ser assimilada. Tratemos agora de ver o lado positivo do problema, observando quais são os elementos construtivos a favor da realização do ideal cristão na Terra. O homem, por se encontrar embaixo, oferece as resistências. O ideal, por estar no alto, oferece os impulsos para o progresso. Enquanto o homem preocupa-se em explorar o ideal, este, pelo contrário, tende a se apossar do mundo para civilizá-lo. A casta sacerdotal está situada entre as duas tendências, numa posição intermediária entre o ideal e o mundo. Nos períodos ascensionais, com a predominância do espírito, esta casta cumpre a sua função no sentido da ascensão. Nos períodos de retrocesso involutivo, com a predominância da matéria, ela decai e se corrompe. Quando a percentagem de conspurcação do ideal supera os limites suportáveis, aquele organismo se desfaz e acaba. Então, como já mencionamos, a liquidação é automática. Quando uma instituição não serve mais aos fins da vida, é abandonada por esta e deixada à margem da lei para morrer. Quando no grupo religioso o ideal fica somente como um pretexto para finalidades terrenas, desaparecendo assim a sua função evolutiva, então esse grupo, biologicamente, já não tem mais razão de existir e deve, portanto, ser liquidado. Somente tem direito de viver quem satisfaz as exigências da vida, entre as quais aquela fundamental, que é evoluir. Ora, o cristianismo quis fixar-se em verdades absolutas, procurando, assim, apoiar-se em soluções estabelecidas de um modo definitivo, a respeito das quais as possíveis objeções já teriam sido todas previstas. Depois, a fim de evitar surpresas, a revelação foi definitivamente encerrada, buscando como resultado impedir a destruição das posições terrenas. No entanto, o tempo continuou caminhando e o pensamento avançou, de maneira que a imobilidade do cristianismo serviu somente para torná-lo superado. O castelo fechado, que devia ser uma defesa, tornou-se então uma prisão. Deste modo, a Igreja ficou praticamente paralisada dentro daquelas suas soluções, que apesar de serem aceitáveis em sua época, por estarem proporcionadas aos tempos, já não mais são aceitas hoje devido ao desenvolvimento mental moderno, perante o qual elas, por se tratarem de verdades eternas, deviam permanecer verdadeiras. Assim, a Igreja ficou petrificada, sem flexibilidade para avançar, pois não podia torcer a realidade dos fenômenos para fazê-la coincidir com o modelo fixado, nem transformar o modelo para fazê-lo coincidir com essa realidade. A verdade é progressiva, move-se e caminha. O dogma é sólido e garante as posições de longa duração, sonho dos acomodados, mas por ser estático, não caminha, o que num universo em marcha significa ficar abandonado para trás. No entanto, quem conhece as leis da vida sabe que o ideal não pode morrer, pois ele realiza uma função evolutiva. Se o instrumento humano ao qual estava confiado esse dever torna-se inadequado, então acaba sendo liquidado e substituído. Mas essa função, mesmo sendo executada por outro, permanece, porque ninguém pode deter a evolução. Portanto, a salvação da ideia de Cristo está garantida. As próprias leis da vida exigem isto. É necessário apenas ver a qual grupo ela será confiada. Aos conservadores de posições, isto poderá parecer um cataclismo destrutivo, mas significa, pelo contrário, a salvação espiritual. É neste sentido que as forças do inferno não podem prevalecer. Não importa o que o homem venha a fazer, a vitória é de Cristo. A maior arma da Igreja para a sua própria defesa é realizar a sua função espiritual, seguindo os ensinamentos de Cristo e as leis da vida. Se a Igreja decidiu formar hoje uma frente única religiosa, reaproximando-se dos seus velhos inimigos, chamando-os agora de irmãos separados, isso é devido ao fato de que perante um inimigo comum, constituído hoje pelo comunismo, as inimizades particulares desaparecem. Isto não significa que a luta se transforme em amor, mas sim que ela se transfere na direção de outro objetivo, sendo lançada contra um inimigo comum maior, em vez de contra os rivais. É por isso que se procura hoje a unificação. Mas trata-se apenas de uma estratégia de guerra. Os inimigos aceitam-se como amigos somente para fazer força contra outro inimigo maior. Isto são apenas precauções humanas para defender as próprias posições. Porém, o programa da vida é a evolução, que na fase atual significa espiritualização, fenômeno que é realizado pela descida dos ideais e que é dever das religiões executar. É muito provável que o catolicismo deva dar um grande passo em frente na direção de sua espiritualização, porque somente nisso pode consistir a sua salvação. Trata-se de um processo contínuo e gradual de desarticulação das superestruturas para reencontrar a substância viva no fundo das formas. Talvez um esclarecimento de posições possa levar a uma distinção mais além das aparências entre os seguidores de Cristo e os administradores da sua propriedade terrena, entre quem é verdadeiramente crente, mesmo não sendo ortodoxo ou praticante, e quem, por ser exteriormente devoto, amigo do clero e do partido eclesiástico, passa por religioso. Ser cristão é outra coisa, que não depende necessariamente do indivíduo ser católico no sentido ortodoxo. Uma coisa é pregar, outra é praticar. Uma coisa é ser, outra é aparentar. Perante Deus, fazer os outros crerem que sejamos santos não serve para nada. O valor não está no reconhecimento exterior, mas sim nas qualidades individuais interiores. As glorificações oficiais servem perante o mundo, mas muito pouco adiantam perante Deus. Pode-se formalmente ser um ótimo católico ou crente de qualquer religião, mas substancialmente ser um péssimo cristão. O grupo necessita de seguidores para se fazer forte, mas isto é coisa do mundo. É possível que um condenado esteja mais perto de Deus do que a autoridade que, em nome de Deus, o condenou. A consciência é tremendamente responsável, mas é livre, estando acima de qualquer coação humana. O mais importante numa religião não é o poder econômico, político e social do grupo, mas sim e sobretudo as experiências que se tem de Deus. Se aparece um santo, ele é acolhido com desconfiança em nome da chamada prudência. Ao não se comprometer com juízos, a autoridade pensa, antes de tudo, em salvar-se a si própria. Às vezes ela condena e depois parece que aprova, mas não se decide a reconhecer o santo senão quando chega o consentimento unânime, que a liberta de qualquer risco de errar. Uma vez tendo-se posto assim em segurança, ela o santifica para a glória do próprio grupo, mas apenas quando o santo está bem morto e não podem mais aparecer surpresas com fatos novos. Tudo está inteligentemente regulado. Mas isto não impede que, particularmente, o indivíduo possa ter a experiência de Deus e tornar-se santo por sua conta, se ele desejar. Isto é um problema de foro íntimo. No entanto, é lógico que ele não pode pretender da autoridade um reconhecimento oficial que acarreta responsabilidade para ela. Então é natural, por parte da autoridade, uma legítima defesa contra quem desejaria que ela se comprometesse para a vantagem dele, deixando para a autoridade o risco do erro. Ora, apenas o fato de basear a própria santidade sobre reconhecimentos humanos significa que não se é santo nem se tem verdadeiras experiências de Deus. Muito pelo contrário, significa que se procura a glória do mundo pedindo a proclamação da Igreja, porque só ela dispõe dos meios materiais para referendá-la. Portanto, se queremos verdadeiramente nos fazer santos, devemos fazê-lo em silêncio e a sós, perante Deus, sem dar conhecimento disto a ninguém e sem excitar o vespeiro dos juízos humanos. A salvação da Igreja está na sua purificação. E este é um processo progressivo exigido pelas próprias leis da vida. Na Idade Média, a Igreja estava no nível terreno do Império. Depois, foi libertada do poder temporal. E a evolução irá libertá-la do poder econômico e político. Assim, ela irá se avizinhar continuamente da sua forma mais pura, que está no poder exclusivamente espiritual. A imprensa anuncia uma diminuição do número das vocações religiosas de 152 mil sacerdotes em 1871 para 50 mil em 1965, enquanto no mesmo período de tempo a população duplicou. Este fato coincide com a perda do poder temporal, que representava antigamente uma atração para o sacerdócio, o qual, reduzindo-se a uma carreira associada à correlativa posição econômica, era frequentemente a base para o surgimento de muitas vocações. Para o espírito, porém, este fato é um progresso. A perda em quantidade, como número, pode estar a favor da qualidade, significando elementos em menor número, porém mais selecionados. O resultado pode ser uma religião mais perfeita. As dificuldades afastam os exploradores do ideal, e o espírito não poderá senão extrair benefício disso. Talvez uma perseguição comunista execute essa operação para purificar e salvar a Igreja espiritual. O cristão será cristão de verdade e muitos que hoje se classificam de católicos irão se afastar. Não mais servirá então o jogo da hipocrisia, nem mais se buscará recorrer a ele. A religião será um fato íntimo, sentido de fato, e não mais classificável por meio do que se pode ver nos cultos externos, nem realizável por exibicionismos. Quando enganar não trouxer mais vantagens, ninguém mais será levado a enganar. Então a alma, colocada perante a dor, saberá sacudir o fácil ceticismo moderno e, na profundidade, deverá reencontrar Deus. Para compreender de fato o presente estado, é necessário dar-se conta de qual é a forma mental do homem atual. E a religião é obrigada a respeitá-la. O motivo, tanto na virtude como no arrependimento, é o egoísmo. A moral baseia-se na sanção final do paraíso ou do inferno, resumindo-se no cálculo da utilidade ou dano, em termos de alegria ou de dor. O cálculo é fácil. O pecado é agradável porque satisfaz a própria natureza inferior, razão pela qual é praticado. A renúncia para subir é penosa, razão pela qual se foge dela. Então não se aceita praticá-la senão em vista de uma satisfação que compense o sofrimento enfrentado e a satisfação perdida para seguir a virtude. É preciso que a alegria a ser conquistada seja maior do que aquela que se perde. Dizia São Francisco, abre aspas, tanto é o bem que espero que cada pena me deleita, fecha aspas. Não se renuncia ao menos a não ser para conquistar o mais. Fugir da dor, buscar o prazer, ganhar cada vez mais. Esta é a psicologia humana e também a lógica da vida. Nas religiões, o jogo é mais vasto, pois chega mais longe, transportando-se a prazeres espirituais superiores na outra vida. No entanto, o cálculo é o mesmo, baseando-se sempre na presunção de um lucro. Isto implica uma consequência. Este motivo totalmente humano, tão profundamente egoísta, conduz, perante o ideal, a uma moral que é imoral, pois, segundo ela, o indivíduo preocupa-se em respeitar as normas impostas, mas somente em função do seu dano ou vantagem. O fundo desta sua moral é que, com semelhante código na mão, ele se preocupa apenas em salvar a si próprio. Isto significa que, uma vez realizada a sua obrigação, estritamente no seu interesse, ele sente que já cumpriu o seu dever. O mundo pode até cair, pois isso não lhe diz respeito, porque ele já assegurou sua própria salvação. Se as consequências da sua ação, executadas segundo as regras, são desastrosas para os outros, isto o deixa indiferente. A sua moral limita-se ao fato individual do sacrifício realizado por ele e da recompensa a receber, enquanto, de outro lado, quem sente a moral do ideal ocupa-se em fazer o bem ao próximo para proveito dele e não só em função da própria salvação. Uma vez calculado e assim cumprido o dever imposto, assegurando com isto o futuro, o indivíduo sente-se livre para fazer aquilo que quer, libertando-se das demais amarras. Temos assim a moral do fariseu, exatíssima nas formas, mas egoísta e calculista. Pode-se dessa maneira, pensando só para si, seguir a mais irreligiosa das morais, permanecendo perfeitamente ortodoxo e praticante como perfeito cristão. Qual é a atual psicologia do crente? Com que ânimo ele se põe perante Deus? Quais são, atrás das aparências, as verdadeiras convicções que estão no fundo da alma humana? Será que os indivíduos condenados pela moral oficial, que não toca aqueles bastante astutos para não se deixarem apanhar em falta, são de fato malvados ou fazem a guerra normal, necessária na luta pela vida, imposta pelo ambiente terrestre? O crente sabe muito bem, por experiência atávica, radicada nele em forma de instinto, que a necessidade mais urgente não é ser bom, mas sim ser hábil no próprio interesse. Sabe que a justiça, a providência de Deus e a honestidade do próximo são coisas com as quais não é bom contar demasiadamente, porque a realidade é diferente. E os ministros de Deus também sabem disso. Não é culpa de ninguém se esta é a realidade da vida. É assim que as pessoas de bem, mesmo as mais crentes, pensam antes de tudo em fazer os seus negócios terrenos, deixando para o espírito apenas as sobras do espaço vital. Isto não significa que a ajuda de Deus desagrade. Pelo contrário, até sonha-se com ela, invocando-a. No entanto, sabe-se que é mais positivo defender-se por si próprio com os métodos terrenos, mais positivos. Trata-se de jogos incertos de esperança, cuja proposta é vencer na loteria, adequados aos débeis que não têm força nem inteligência para saber atuar por si mesmos. Quem possui tais meios usa-os para si, e se não os usa, é porque não os possui. Então a religião serve sobretudo para recolher, à semelhança de um hospital espiritual, os ineptos para a vida. Os tipos biologicamente fortes não gostam de se recolher nos recintos da virtude, por isso vivem ao ar livre, segundo as leis da terra, como as feras da selva. Eles aceitam a luta, mas apenas para vencê-la, sem qualquer religião entravada em seus pés. É assim que, sob as aparências enganadoras, a realidade da vida social é feita de um desencadeamento de egoísmos. Para a religião, resta então a função lenitiva de constituir um refúgio para velhos, um hospital para doentes e feridos, uma consolação para aflitos, como uma enfermaria da vida. Estas são as retaguardas protegidas, enquanto os mais fortes arriscam-se na linha de frente, no meio da luta. Enquanto tudo vai bem, vive-se lutando descarada e abertamente. Quando as coisas vão mal, a dor chega, ferindo-nos. Então nos retraímos da luta e vamos à igreja para orar. Quando se perde na luta, procura-se sobreviver, criando outra força com a esperança. Então se crê em Deus, invocando-o para que nos salve. Esta é outra forma em que a religião é utilizada, servindo como proteção e salvação para os vencidos. Assim, eles podem não só curar as feridas e recuperar as forças para retomar a luta, mas também encontrar um tipo de trabalho útil que não seja fazer a guerra. A religião pode ter também uma função no plano animal humano. O homem, conforme as suas qualidades e condições, sempre a utiliza de algum modo. Se ele é forte, então se liberta dela para lutar sem obstáculos. Se ele é astuto, então a explora com o engano. Se ele é débil ou vencido, então se refugia nela em busca de proteção. A religião é deixada livre para pregar à vontade, mas, uma vez que nos quer sinceros e desarmados, não se dá ouvidos a ela, pois cada um, conhecendo o mundo no qual se vive, sabe muito bem que há nele outras coisas para fazer. E se existe alguém ainda com tão boa fé, a ponto de querer viver aqueles ditames, a dura realidade rapidamente irá dissuadi-lo, porque ele, na verdade, não só vai se encontrar em dissonância com aquilo que os pregadores de virtude, num contínuo mal-entendido, exigem dele, embora não o pratiquem, mas também ficar fora da bitola dos trilhos sobre os quais caminha a sociedade humana e terminar esmagado pelos mais fortes e astutos. Vejamos agora como o biótipo humano, cuja natureza é feita para viver em semelhante ambiente, acerca-se de Deus na oração e de que modo estabelece as suas relações com Ele. É claro que o homem não pode fazer isto senão com a sua forma mental. Então ele fará primeiro os seus negócios no mundo e depois, se as coisas andarem mal, entrará na igreja à procura de conforto, encontrando ali quem deveria ser o médico da alma, mas que, vivendo deste trabalho, deve lutar para manter o domínio espiritual, do qual depende a sua vida. O médico, então, procede à lavagem da alma do doente, fazendo-se juiz dele, transformando-o em pecador arrependido e receitando-lhe o remédio que deveria curá-lo na forma de penitência, com a qual ele, sob ameaça de penas na outra vida, paga o débito contraído com Deus. Assim, o pobre coitado, fugindo de uma dor presente, vê surgir perante ele a ameaça de outra dor futura e, por isso, abdica da luta para defender a sua vida neste mundo, para entrar numa luta que busca defender a sua vida em outro mundo. Uma vez que, em ambos os casos, permanece a mesma forma mental, então a luta continua com os mesmos métodos, sendo conduzida até perante Deus. De resto, o homem não pode possuir senão a sua mentalidade, sendo natural que a utilize para todos os usos da sua vida, tanto materiais como espirituais. A religião satisfaz o desejo do indivíduo de continuar vivendo depois da morte. No entanto, também lhe deixa na outra vida o risco de cair na dor. O motivo é o mesmo, pois não há vida sem possibilidade de dor. O subconsciente, por dura experiência, sabe bem disso e não esquece. Eis então que o crente, na oração, aproxima-se de Deus para salvar a sua vida no além, assim como ele luta no mundo para salvá-la no presente. Então, qual é a sua concepção de Deus? A ideia de pecado e inferno certamente é útil para a sobrevivência da casta sacerdotal, mas faz de Deus um senhor armado de sanções penais que pode aplicá-las porque é o mais forte. Tal ideia é fácil de conceber, pois reproduz a figura do soberano terreno. Perante tal ente, somos apenas súditos, dependentes do seu beneplácito, que é mistério indecifrável, restando-nos, ao invés de direitos, apenas o dever da obediência. Ele outorga dons e graças a seu bel prazer, segundo critérios ignorados. Aos vassalos nada mais resta senão inclinar-se e aceitar, ficando na obscuridade. Fala-se de justiça, mas ela, nos fatos, é pouco vista ou aplicada na terra, razão pela qual torna-se difícil imaginar que ela possa suceder em outro lugar. Talvez venha a ocorrer no céu, mas trata-se de coisa bem longínqua, e ninguém sabe onde e quando, tratando-se, portanto, de algo não controlável nem persuasivo. Observemos a realidade. Se eu roubo e faço isso de maneira que não me descubram, sem tropeçar com a justiça, então me torno rico, e o resultado é que vivo bem e sou respeitado. Se Deus está presente e este é o resultado que obtenho, isto significa que eu, pelo fato de saber fazer isso, sou recompensado por Deus deste modo. Este prêmio me prova, com os fatos, que agi segundo a sua vontade. Depois de me ter premiado deste modo, o que me pede Deus ainda? Que eu me arrependa e o venere. Isto também é fácil, bastando algumas confissões e práticas religiosas, após o que fico em paz. Por que não resolver assim o problema se os resultados são tão bons? Não representa isto o melhor rendimento? E não é instintivo no subconsciente procurar o caminho mais fácil para proteger a vida? Se Deus, nos fatos, deixa que o mal vença na terra, e se ele é o dono, não cabe ao servo indicar e exigir retidão, pois seria um ato de orgulho que, portanto, mereceria castigo. É melhor, então, com todo o respeito, seguir a corrente, pois, afinal, a virtude está na obediência. Aceitamos a lei da terra, porque esta é a lei que manda aqui, e não a do céu. Inclinemo-nos e desfrutemos da situação. Este é o natural raciocínio humano. É inevitável que a posição, sendo estabelecida na forma de relação entre patrão e dependente, traga consigo os defeitos a ela inerentes. De tal premissa, não pode derivar outro tipo de consequência. O servo é o débil, a quem corresponde obedecer. Ao patrão, que é o mais forte, todos os direitos, ao servo, apenas os deveres. Uma vez que as relações entre homem e Deus têm como base a luta entre egocentrismos opostos, concepção derivada certamente da involução humana, mas nem por isso menos real, não resta ao súdito senão aplicar a Deus os métodos que ele usa na terra para com os seus semelhantes. Afinal, é isto que o instinto lhe ensina. Então, tratando-se de um patrão mais forte, nada mais resta senão inclinar-se para cativá-lo e obter favores. É necessário lhe dizer que somos bons como ele quer, mas tendo o cuidado de não sermos bons de fato, pois sabemos bem que, nesse caso, seremos devorados. De resto, o exemplo dos pregadores nos ensina que estas coisas são para serem ditas e não para serem feitas. Aqui tratamos de explicar como as religiões tendem a se transformar em hipocrisia. Esta é a consequência deste modo de conceber as relações com Deus segundo a forma mental humana, que também é frequentemente a do clero. Por isso, busca-se colaborar com Deus não de forma clara, mas sim com a face encoberta e procurando escapatórias. Por isso, tenta-se adulá-lo para obter graças em razão não de um mérito próprio, que num regime de justiça é direito, mas sim de um capricho do patrão, porque este é o mais forte e, por isso, oferece o que bem entende a quem ele quiser. O servo aspira tornar-se um favorito, fazendo-se de bom para se tornar agradável e, assim, obter vantagens. Nasce daí um favorecimento que tende a se transformar em tentativa de corrupção do poder. Quando o ideal desce à terra, essa forma mental o envolve e trata de corrompê-lo para adaptá-lo a si própria. É natural que, automaticamente, o homem se coloque na posição de servo, porque é nesta forma de relações que ele se habituou a viver na terra. E o que pode, no plano humano, fazer um servo se a arte de enganar o patrão é o que a sua posição lhe ensinou, sendo esta a arma com a qual ele pode e sabe melhor se defender? Exigir um comportamento diferente seria pretender que o homem não fosse o resultado da longa história vivida por ele, a qual ficou estampada no seu subconsciente. É verdade que, com tal psicologia, conexa com o espírito de domínio, a classe sacerdotal salvou a sua sobrevivência, mas teve de pagar por isso com as consequências espirituais. Disto resulta uma oração com a qual se trata de cativar a simpatia do Senhor, subindo pela escala hierárquica dos santos, interpostos para uma intervenção amistosa, pela qual se pode ser perdoado não só por um mal que se continua a fazer, pois se está convencido de que ele é indispensável para a própria sobrevivência, mas também por um bem que não se pratica, porque não se é ingênuo para arruinar-se praticando-o em tal mundo. Não se raciocina com os poderosos, que são fortes e, por isso, têm o direito de estabelecer a verdade, impondo-a aos outros. Tudo isto é certo no ambiente e nível humano. O que existe acima dele, nas alturas, ou abaixo, nas profundezas, já foi por nós explicado nos volumes O Sistema e Queda e Salvação. O fato é que existe uma lei estabelecida por Deus, escrita nos fenômenos, funcionando sempre e em toda parte, lei que é primeiramente respeitada por Ele, que assim obedece apenas a si mesmo. Esta lei, justa e incorruptível, é o pensamento de Deus, fixado de modo impessoal, sem egocentrismos. Trata-se de uma lei de harmonia, cuja presença podemos sentir quando nos deslocamos evolutivamente em direção ao alto, superando a atual forma mental humana. Numa humanidade mais evoluída, as relações entre homem e Deus serão concebidas de uma forma totalmente diferente. O erro atual está em crer que não se raciocina com Deus. Está em não sentir o seu pensamento, que se expressa, no entanto, em todo lugar e momento. Não se trata de egocentrismos rivais, mas sim de colaboração no interesse do próprio operário. Não se trata de luta, mas sim de unificação, que é útil à vida. Não se trata de comando e obediência, mas sim de amizade inteligente. Nos planos mais altos da vida, a psicologia animal humana da luta torna-se um absurdo contraproducente. Então a relação entre os dois termos, homem e Deus, muda completamente de natureza. Nasce daí outro tipo de religião e outro estilo de oração. Para chegar a isto, o homem deve superar a animalidade na qual ainda está submerso. Os que podem compreender tudo isto são raras exceções. Assim, o ideal continuará sendo reduzido às dimensões que se adaptam à maioria, segundo a sua forma mental. Trata-se de alcançar um modo mais evoluído de conceber a vida, no qual o instinto de luta e o espírito de domínio serão superados. A ideia de egoísmo e arbítrio de um patrão não terá mais sentido. A imposição forçada não será mais praticada. Então a vida será dirigida por uma justiça super-humana, estabelecida pela lei, funcionando conforme os equilíbrios de uma ordem soberana, na qual tudo se coordenará e colaborará conscientemente. No passado, a ordem não podia existir a não ser imposta por coação, porque o mundo era caos e os homens rebeldes. Então Deus não podia ser concebido como centro de uma ordem, ponto de chegada da evolução do conceito de Deus, mas somente como patrão absoluto no caos, ponto de partida. Moisés o concebeu nesta fase inicial. Pôde-se assim, com meios coativos, começar a construir uma ordem, a qual, porém, não foi compreendida nem convenceu. No entanto, ela cumpriu a sua função e ainda serve, porque, evoluindo desse estado inicial, permite alcançar uma ordem cada vez menos coativa, sempre mais compreendida e convincente, até atingir a fase orgânica da vida, formada pela cooperação inteligente e espontânea. Mas, para chegar a isto, o homem tem que superar a sua atual forma mental. Então, a velha psicologia religiosa, com a qual ainda hoje a alma se coloca perante Deus, cairá. O crente compreenderá que não se encontra perante um Deus a quem se possa enganar antropomorficamente e já não pensará mais em enganá-lo. Tal modo de pensar será substituído pela adesão espontânea a uma lei justa, que é útil respeitar. A mentira e a desordem não terão mais razão de ser, porque se compreenderá que tais métodos fazem mal a si próprio e não convém. A vantagem residirá em estar unidos, e o dano estará na luta entre rivais. Será entendido, então, que o amor ao próximo como a si mesmo é o negócio que dá mais lucro. O egoísmo será deixado aos involuídos, incapazes de compreender mais. Deus não será entendido como uma ameaça a ser temida ou um patrão a ser enganado, mas sim como a primeira fonte de todo o nosso bem. A deslocação de posições é fundamental. Não se gravitará mais, como hoje, em direção ao antissistema, mas sim em direção ao sistema. Deus não será um patrão que se sobrepõe para dominar, mas representará aquilo que representam em nosso corpo o cérebro e o coração, dos quais depende a nossa vida. Então desaparecerá a ideia de domínio e de sujeição, consequência de interesses opostos, ficando apenas a ideia da cooperação em função de um único e mesmo interesse para todos. A posição do crente perante Deus se tornará então uma espontânea obediência, por livre e convicta adesão, numa atitude de inteligente compreensão, confiança e unificação. Antes de encerrar este tema, observemos outros aspectos da técnica usada pelas religiões para realizar a descida dos ideais. Sabemos que a tarefa executada por elas em sentido evolutivo constitui uma importante função biológica. É dever da classe sacerdotal proporcionar os meios para que este fenômeno possa realizar-se. O ideal é uma realidade futura ainda a ser realizada. Trata-se de antecipar a existência de mais evoluídas formas de vida, que ainda não estão em ação na realidade e que, para isso, são criadas em primeiro lugar no pensamento, com um ato chamado fé. No processo criador, o primeiro momento verifica-se na mente, de onde desce depois, até tomar forma concreta na realidade exterior. Para este objetivo, deifica-se um modelo humano que, assim sublimado, é colocado no mais elevado dos altares, expressando com isso que ele deve estar acima dos nossos pensamentos, porque está à frente de nossa vida como uma meta a alcançar no caminho da evolução. Pelo esforço de superações, devemos nos tornar iguais a esse modelo. Por isso, ele é revestido de símbolos esplendorosos e colocado num campo de luz e beleza, sendo apresentado com o ornamento de todas as virtudes para que exerça a atração pela sua perfeição. Através desta representação, forma-se na mente uma imagem do modelo, na qual ele se concretiza. Efetua-se assim o primeiro passo da realização do ideal, porque desse modo ele já começou a existir como realidade mental. Uma vez fixada a meta, já não resta outra coisa senão procurar alcançá-la. O caminho está traçado e basta segui-lo. Pode-se então pôr em ação a afinidade emotiva, que favorece a atuação de novos estados de ânimo. Coração, sentimento e paixão podem dar um salto à frente. O que ainda não existe na realidade material pode ser assim encontrado como realidade espiritual, da qual derivará depois a material. Vemos manifestar-se aí o poder criador da fé. Agarrando-se ao ideal colocado no alto e tratando de elevar-se até ele, pensando nele e o perseguindo, a realidade da vida transforma-se, evolui e se eleva. Uma vez criada, a nova realidade psicológica modelará também a realidade material exterior, construindo-a segundo o tipo que se pensou e se desejou. Desta forma, o ideal submete a vida a um contínuo processo de sublimação, lançando-a cada vez mais para o alto, em direção ao sistema. É assim que surgiu e vai se fixando a ideia de Deus, de bem, de bondade e de justiça num mundo animal, feito de força bruta, mal, ferocidade e injustiça. Com esta técnica, começa-se a despertar o desejo de um mundo melhor, e desejar é um impulso de grande valor, pois significa tender a realizar, mesmo que o objetivo seja uma realidade ainda não existente de fato. Eis como a utopia de hoje está destinada a se tornar a realidade de amanhã. Trata-se de uma técnica evolutiva na qual são chamadas a funcionar as forças espirituais para chegar ao resultado positivo de criar o homem novo. Tudo isto está implícito nas leis da vida, que quer ascender e cuja insuprimível necessidade é evoluir para um futuro mais alto. Por isso, a fé é também uma necessidade e fator biológico, pois, devido aos seus poderes criadores, constitui um elemento determinante do fenômeno da evolução. E, de fato, mudam as religiões, mas a religiosidade permanece. Mudam as crenças, mas fica a fé. Mudam os grupos sacerdotais, mas fica o sacerdócio. Com o tempo, os meios de expressão sobrepõem-se à ideia e acabam por substituí-la, sufocando assim o primeiro impulso da vida, que por sua vez também destrói esses meios, pois se tornaram vazios da ideia, seu princípio vital, e já se tornaram inúteis. Novos instrumentos são então chamados para cumprir a função de fazer o ideal descer à Terra, porque os velhos não são mais um veículo, e sim um obstáculo. Não obstante, a função permanece, mas sendo confiada sucessivamente a órgãos que devem ser cada vez mais evoluídos para poder cumprir um trabalho também cada vez mais evoluído. Assim avança a grande marcha da evolução, com a descida dos ideais através do canal das religiões. A técnica é de tipo espiritual, interessando, portanto, a psicologia. São partes importantes desta técnica as imagens, o simbolismo, a sugestão, a projeção do pensamento e toda a encenação do rito. Esta tarefa exterior serve para realizar outra, interior, que é formar a imagem mental na qual a ideia é personificada e levada do plano espiritual, onde ela é irreal para o imaturo, ao plano sensório, onde ela se torna real para ele. A ideia em si é abstrata e foge à compreensão das massas. Torna-se necessário levá-la com representações concretas ao nível mental delas. É preciso construir, então, formas materiais capazes de servir como instrumento de expressão da ideia, de modo que ela possa ser percebida pelos sentidos. Com semelhantes meios, vai-se construindo o edifício mental estabelecido pelo ideal, que neles constitui o seu ponto de partida. A representação exterior outorga a imagem na qual se concretiza a ideia, que é fixada pelas práticas exteriores através da repetição, enquanto a fé abre as portas da alma para permitir que nela entre e fique a ideia. Por isso existe o rito, insistindo que se pratique e se creia. Estes são os momentos de uma sábia técnica psicológica que os representantes terrenos do ideal usam para se afirmarem no mundo com o objetivo de criar novas formas de vida. Aqueles que raciocinam, analisam e compreendem são poucos. Trata-se, portanto, de educar as massas. Elas recebem passivamente no subconsciente, aceitando por sugestão sem compreender, tal como sucede na domesticação de animais. Aprendem por repetição, sem pensar, tratando de se esforçar o menos possível. Sua tendência é continuar a se mover por inércia, mecanicamente, ao longo do caminho dos velhos instintos, traçado pelo passado. O fenômeno é psíquico, mas nem por isso é consciente, o que não impede que ele funcione e alcance a sua meta. Por isso, notamos anteriormente que a religião insiste nessa posição mental chamada fé, dando grande importância à questão da prática, que serve para fixar o novo através de uma repetição forçada. Estes são dois momentos da técnica psicológica dedicada a realizar, por assimilação automática, a descida dos ideais. Se na fé o controle racional é eliminado, isto não significa que ela seja destituída de uma função construtiva. Além disso, se o consciente, sem aquele controle, é usado antes numa atitude passiva, isto é feito precisamente para facilitar a receptividade do espírito, permitindo assim a admissão de novas ideias. Para este objetivo, a discussão com análise crítica pode ser contraproducente. A finalidade é cumprir uma função educadora e não desenvolver a mente para conquistar conhecimento. Para quem não sabe pensar, colocar-se no terreno das análises só pode gerar confusão e cisões. Por isso, o catolicismo afirma uma verdade revelada sobre a qual não admite discussão, preferindo a inércia mental do fiel que crê e não pensa, cego mas obediente, do que o desejo de conhecer a verdade por parte da mente aberta, mas independente. A massa é feita de primitivos, que não sabem se conduzir, sendo este tipo corrente conveniente para o catolicismo, cujas formas pedagógicas são adequadas a tal tipo, pois serve para levá-lo mais adiante. No entanto, para quem, devido à sua maturação, encontra-se mais adiantado, é natural que semelhantes métodos tragam atraso em vez de avanço. É assim que os mais evoluídos não podem marchar nas filas sem ficar espiritualmente sufocados. Por isso, eles permanecem religiosos, mas sem intermediários, que podem ser preciosos e indispensáveis para educar os menos evoluídos, mas que abaixam tudo ao seu nível quando não são evoluídos. É assim que, por meio da sugestão resultante da pregação, realizada por um processo que vai do exterior ao interior, com a longa repetição de pensamentos e de atos conexos a determinados estados de ânimo, algo é impresso e fixado no inconsciente. Em virtude de uma tendência à repetição rítmica, até mesmo a nível celular, são mecanicamente estabelecidos automatismos que depois tornam-se hábitos e, por fim, instintos. Isto significa a criação de novas qualidades na personalidade, que se enriquece e, assim, evolui. Esta é a técnica que ainda hoje a vida utiliza para conservar e armazenar as suas experiências, pois é adequada ao biótipo dominante, que funciona em estado de inércia mental por sugestão e imitação. Trata-se de uma técnica sábia, porque ela se adapta ao terreno no qual trabalha e sabe realizar a difícil tarefa de utilizar os escassos recursos aí disponíveis para satisfazer a necessidade fundamental, que é fazer evoluir. O movimento está canalizado segundo a lei e aponta em direção à grande meta, Deus. Tudo se encontra no seu devido lugar e está adequado às condições do ambiente, à natureza humana, ao seu grau de desenvolvimento e à finalidade a alcançar. Eis que, devido à involução humana, o catolicismo usa a técnica mais adequada para realizar a descida dos ideais à Terra. Estamos ainda nos primeiros graus da espiritualidade, nos passos iniciais de um caminho imenso. Não se pode pedir mais ao homem atual. As realizações espirituais, para serem de fato possuídas conscientemente, ainda têm de ser alcançadas. Entretanto, a fé as antecipa em forma de esperança e de sonho. A atuação do ideal está ainda longínqua. Cristo observa do alto, esperando, e o homem caminha na terra para chegar a realizar o reino de Deus. Concluamos este capítulo. Percorremos um longo caminho, observando o trabalho que as religiões executam, sobretudo o cristianismo, para realizar o fenômeno da descida dos ideais à Terra. Olhamos imparcialmente para compreender, sobretudo, o significado do que vemos suceder no mundo, e não para julgar com base em teses preconcebidas ou interesses de grupo. Se de algum modo devia ser feito um diagnóstico, não se podia deixar de ver também o mal. Mas onde o encontramos, também vimos o bem, para nos agarrarmos a ele e salvar o que podia ser salvo. Apesar de tudo, nossa visão é otimista, pois temos fé na vida e na sua sabedoria, porquanto esta é a sabedoria de Deus que a dirige. Dentro desta nova perspectiva, trabalhamos em sentido positivo, construtivo, e não em sentido negativo, destrutivo. Falamos claro porque o mundo tem necessidade de clareza, e não é escondendo os problemas ou esquivando-se deles que se pode resolvê-los, mas somente os enfrentando. É necessário salvar a substância das religiões, porque os seus edifícios terrenos ameaçam cair. É necessário compreender que elas não podem ser liquidadas como hoje se desejaria, pois ao realizar a descida dos ideais, as religiões cumprem uma função biológica fundamental para a evolução. A ciência, o materialismo e o comunismo assaltam as velhas construções da fé que se desfazem na mente das massas, enquanto o mundo não tem ainda nada capaz de substituí-las no campo espiritual. O conservadorismo prudente, que procura proteção dentro da casa quando ela está caindo em cima de todos, pode significar a morte. Não é honesto alimentar a hipocrisia da moda colocando-se na sua corrente, porque vivemos numa hora decisiva em que a via dos enganos pode ser catastrófica. Os velhos métodos para manter de pé as religiões e o seu poder não servem mais. A vida deixa sobreviver somente aquilo que lhe é útil para evoluir, sendo biologicamente importantíssimo para isso o campo espiritual. Hoje, as aparências já não bastam e as astúcias não persuadem. Desejam-se verdades positivas, sólidas e convincentes, para benefício das massas e não só de uma classe dominante. O catolicismo procura se atualizar, mas não bastam retoques. É necessário renovar a forma mental para reencontrar a substância sepultada sob as formas e recomeçar desde o princípio. É preciso regressar às fontes, ao Evangelho esquecido, tomando Cristo a sério. é preciso retirar tudo aquilo que em tantos séculos foi sobreposto à sua ideia pelo homem e que se interpõe entre Cristo e nós. É necessário exumá-lo do túmulo que lhe foi erigido pela mecânica da burocracia eclesiástica. A tarefa que corresponde ao cristianismo é salvar a ideia de Cristo. Hoje, saltam aos olhos as contradições que antigamente passavam despercebidas, tais como pregar o amor evangélico e abençoar as armas, exaltar a pobreza e possuir riquezas, difundir o ideal e usar para isso os métodos da luta política. Vê-se também a ciência, por um lado, defendendo a vida com a medicina e, por outro, construindo bombas atômicas para destruí-la, sem que as religiões tenham qualquer poder para impedir isso. Vivemos numa época de desagregação moral. Mas será que o mundo está nesse estado de imoralidade porque se corrompeu ou porque hoje deseja se ver tudo claramente por uma saudável necessidade de sinceridade, como reação à hipocrisia do passado que deixava tudo bem encoberto? Não será mais honesto falar abertamente para que, sem fugas ou ficções, tudo seja conhecido e enfrentado, podendo ser melhor resolvido? Não será isto uma necessidade de destruir, mesmo à custa do que é bom, tudo que está velho, contanto que se limpe toda a sujeira onde estava tudo misturado? Nota-se de fato em todo o campo uma tendência à superação, manifestada pela revolta destrucionista contra o passado e, ao mesmo tempo, uma ânsia de encontrar algo novo e melhor. Porém, caso não se consiga criar algo melhor para substituir o que se destrói, esta ânsia de renovação nos deixará cair no vazio. Compreende-se e justifica-se esta revolta, mas ela constitui só o lado negativo do fenômeno, que deve ter também o seu lado positivo, pois a vida atua logicamente. Não podemos, portanto, deter-nos em seu aspecto destrutivo. Se não quisermos ser unilaterais, temos de ver também o seu aspecto complementar, construtivo. Portanto, nada dos pessimismos e filosofias de desespero hoje em moda, que são para os espíritos decadentes. Nós cremos na vida, no ideal, no futuro. Precisamente porque nos encontramos no meio da negatividade destrucionista, devemos ser positivos e construtivos. Neste escrito, a nossa crítica tem valor somente como meio de renovação e melhoramento. Exatamente porque o mundo está em descida, é necessário executar o esforço para voltar a subir. É possível sentir o atual desespero destrutivo e até tomar parte nele, mas só como uma fase que deve ser atravessada para se curar e sair dela melhor, e não para morrer. Estamos de acordo que os velhos ideais, esplêndidos e altissonantes, foram reduzidos à hipocrisia com o mau cheiro da mentira, mas precisamente por isso devemos purificá-los e criar outros novos, com os quais se possa avançar. Se o mundo está corrompido, é preciso reagir para salvá-lo. Se a reação é em descida, ao invés de ser em subida, então é o fim. É necessário empreender o esforço para ascender novamente. Os débeis acabam no ateísmo, na inércia, nas drogas, no vício, no desespero, no suicídio. A esta tendência opomos a esperança, a fé criadora, a superação no espírito, a potência do ideal. O caminho da evolução está traçado em subida e não em descida. É necessário emergir em direção à vida, que está cada vez mais no alto, não se deixando tragar pelo pântano que significa morte. Nestes escritos, traçamos no alto um ideal e a ele nos agarramos para ascender porque queremos a vida, sempre mais vida. Rebelamo-nos contra o retrocesso involutivo, a grande ameaça atual em direção à qual tantos se lançam inconscientes. Ao ataque do antissistema, respondemos com um grito de guerra em nome do sistema. Se os velhos ideais foram reduzidos a instrumento de poder do subconsciente instintivo, que os rebaixou ao nível animal, temos de retomá-los e revivê-los, sustentando-os pelo controle do pensamento, para levantá-los até o plano racional e científico. É preciso compreender que os ideais decaíram não porque eram falsos, mas sim pelo abuso que se fez deles. Corrigido o abuso, eles valem e servem à vida. Ficar no nível de uma ciência materialista, espiritualmente agnóstica, querendo paralisar a evolução, significa não ter compreendido a vida. O futuro pertence a quem luta para avançar. Para piorar ainda mais as coisas num mundo que se afunda, a reação de muitos consiste em se deixar afundar cada vez mais, tornando-se piores e acelerando a descida para a perdição, ao invés de subir para a salvação. Mas o tipo de reação é justamente o fator que revela o valor biológico do indivíduo, estabelecendo o seu nível evolutivo e o seu futuro destino. Sabemos que a vida não deixa subir os que não merecem. Hoje é a hora em que se fazem as contas. Há um obstáculo a superar. Ele está interposto entre dois planos de evolução. Quem não for capaz de superá-lo, não passará ao nível superior, tendo de permanecer embaixo no seu nível biológico inferior. Este é o fenômeno ao qual estamos assistindo hoje. É a hora do exame e do juízo. A vida está efetuando uma seleção para eliminar os indivíduos ainda imaturos, nervosa, mental e espiritualmente, incapazes de saber viver num plano evolutivo mais avançado. Hoje é a hora do salto. Quem preparou para si as pernas adequadas, dá um salto à frente. Quem não as preparou, fica para trás. Tem lugar então a separação. À frente vão os evoluídos para formar uma humanidade nova, verdadeiramente civilizada. Atrás, porque não souberam superar o obstáculo, ficam os involuídos, formando uma espécie de lastro com a camada baixa da humanidade, à procura de outros níveis inferiores. Conhecemos os métodos da vida, que sabe colocar cada coisa em seu lugar, conforme o seu verdadeiro valor. No passado, tal seleção foi realizada no plano da matéria e da força bruta. O biótipo que a vida queria construir, então, era o homem fisicamente forte, o guerreiro feroz e vencedor, o domador de um mundo inimigo. Hoje, a seleção é realizada no plano nervoso e cerebral, da inteligência e do espírito. O homem está adquirindo novas qualidades, mais requintadas, pelas quais é potencializado e sensibilizado, aprendendo a trabalhar em novos campos, com novos meios, dominando novas forças. Isto exige outra consciência e um novo conhecimento, com poderes superiores de controle para dirigir as novas capacidades. Não mais cavaleiros da espada, mas sim da mente, do pensamento e da alta tensão psíquica, como é a vida moderna. O homem novo não pode mais se aninhar nas posições oferecidas pelos valores tradicionais, baseadas no consentimento convencional que se construiu em torno delas, necessário antigamente para dar uma certa estabilidade à sociedade humana em períodos de longa incubação. A tempestade atual destrói os ângulos mortos nos quais podiam se entrincheirar os comodistas de antes. Os ideais do passado representam um produto cansado, já demasiadamente explorado. O homem novo encontra-se perante problemas imensos e deve resolvê-los. Terminou o período da inércia espiritual conservadora, no qual a animalidade, satisfeita pela vida vegetativa, não se propunha problemas. Hoje o comunismo irrompe para acabar com todas as religiões. Antigamente, a propriedade era garantida e ficava numa família por séculos. Hoje nos perguntamos quanto ela durará. Antes, só alguns iam à guerra, enquanto os políticos que a declaravam ficavam em casa. Agora, a bomba atômica destrói tudo, estando suspensa sobre as cabeças de todos. No passado, poucas ideias bastavam para viver e se transmitiam de pais para filhos. Atualmente, a ciência, com as descobertas e a técnica, desloca cada dia mais os limites do conhecimento e as condições de vida. Antigamente, dormia-se sobre o leito da tradição. Hoje se estremece no caminho das revoluções. Ai de quem se lança por atalhos para fugir ao esforço da ascensão no momento decisivo da curva, quando a evolução se dirige para uma solução. O período atual não é de espera e repouso. Quem não enfrenta o caminho que sobe pela encosta íngreme do monte, fica para trás, superado. Somente quem for em frente alcançará um futuro melhor. Esta nova forma de seleção biológica nada mais é senão o último momento de uma maturação milenária. Nesta transformação evolutiva, aflora e irrompe aquela longa preparação, exigindo a sua conclusão. Está escrito nas leis da vida que ela caminhe neste sentido. Semelhante escolha de caminho põe em jogo o problema da salvação. Deve-se avançar porque a vida não é um fim em si mesma, mas está feita, isto sim, para evoluir, subindo cada vez mais em direção a Deus, a meta suprema na qual se conclui a grande marcha ascensional. Conquista-se a salvação grau por grau, elevando-se a um nível biológico cada vez mais alto. A humanidade está saindo da minoridade e se prepara para tomar as diretivas da evolução no seu planeta. A vida é vida somente enquanto é uma superação contínua. Vai-se do antissistema ao sistema. Na curva atual, ocorre a passagem da esfera de atração do antissistema para a de atração do sistema, levando do estado de caos ao de ordem orgânica. A humanidade encaminha-se para a harmonização, a colaboração e a unificação, condições em que será superado e deixado para trás o tradicional estado de luta, com todos os seus respectivos erros e dores. Trata-se de um tipo de vida mais elevado e feliz, mas que não pode ser alcançado sem um equivalente esforço, no qual, porém, está contida a sua justa recompensa. Ela consiste em poder sair das camadas baixas da animalidade para nos transformarmos em verdadeiros homens e amanhã em super-homens. Final do capítulo 11.